Gol no 620, o centro solicitou que mantenha o perfil da saída. Vai manter, então. Funciona 6355, autorizado, o moto vai dar presente. Obrigado, moto, agradeço, 6355. Entendi, 08-69. Bom, 08-69, desça para 4.000 pés, o tráfego informado está agora cruzando 3.000 pés, aguarde ultrapassagem do mesmo para descer para 2.000. Certo, com 869, aguardando... Ultrapassagem atrás para descer para 2.000. Só da descida para 4.000 pés, gol no 869. 4.000. Falou, 3.297, pronto para puxa, para 3.297, autorizado, puxa, boa tarde. 3.297. Número 3 na aproximação. 050-2207-0357. O 27118 desça para 3.000 pés, o ajuste no 012, está sobre vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o localizador. 3.000 pés, o 012, vai manter a proa, limite ao lado. 271. Chame agora Recife, na frequência 13325 e alternado 1251. 13325, 1251, obrigado, senhor, acontece. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Oceano 63, no 4, decolou, perfil, como nem. Ok, descendo para 2.000, porta estabilizada, 1.800. Foto, controle. Controle de Salvador, boa tarde, Oceano 63, no 4, decolou, cruza 4.500 para o 3.400. Estádio Oceano 6314, contato radar, saída Momo, suba para o nível 340. Momo 340, 6314, né? Radar. Mostrando em posição da base. Voo no 620, chama agora Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 1-2-1-1. Tô no 869, descida para 2.000 pés. 869, descida. Levo descida para 500 pés, hotel Juliet Serra, informe no farol de Itapuã. Controle, está avisado com o campo, Juliette está no Zulu. Zulu, chame a torre Salvador, frequência 118.95 e tem um bom pouso. 118.95, gato, bom trabalho. Boa, tá. 27 da Azul, pode interceptar, está autorizado o procedimento. Ok, vou 27 autorizado interceptar o localizador nessa proa, deixa para 2.000 pés. Deixa para 2.000, autorizado o procedimento, Azul, 27.8. Tá, 1.500 pés na proa da rotatória, visual com campo. Juliette, Tango Zulu, continua a aproximação, reporta na final de 3 milhas da 1.7. Reporta na final de 3 milhas da 1.7, o Juliette, Tango Zulu. Mike Eco, Juliette, na escuta? Juliette, solo? Alpine para desembarque, embarque, autorizado pelo Inferno. 3628, reduza para 1909, número 3 na aproximação. Está registrado 3.200. E o período necessário? No máximo meia hora. O que acontece? Eles têm o regulamento deles lá que não seria possível no Pátio 3. Aí depende de quem é o responsável na hora para poder autorizar ou não, mas pelo regulamento deles não seria autorizado, entendeu? E agora a gente está confirmando aqui com hoje, falaram que até meia hora seria possível. Imagino que seja, eu não conheço todo o sistema, velho. Me chama a torre pra ingressar na pista no site, Marquinhos Juliette. Bom, também, boa noite. Salvador Azul 278, no IRS. Pela Terra, chame a Torre Salvador, frequência 118.95 e Tambobo. Salve Salvador, o gol 1169, pushback de acionamento na posição 2. Está visual com a aeronave na final, tá? Tem que retaguarda dessa aeronave, é um Embraer, reporta visual com isso, ok? Táxi, até o Pátio 5 no corte de frequência, boa tarde. Juliette, só confirma as intenções, prossegue pro Pátio 5 ou pro Pátio 3? Tente ingressar via pista, táxi, até o Pátio 5 na porta livrando. Visual com a aeronave na porta final da 1-0. Ok, a aeronave está passando externo no momento, é o Embraer. Reporte visual com o Embraer na final da 1-0, ok? Eu tenho que ser conhecido por duas aeronaves para a ponta da 1-0. Mantenha o setor e aguarde instruções. Recebi índio, mas para a 1-0, 2-0-9-5, que nega 1-0-1-2. Não consigo copiar, o POV 174, o DAC é ponto de espera da 1-0, isso? Afirmativo, via Índia, tá 3217, quando lá a torre 118, esse ponto 95, Senegal 1-0-1-2. Senegal 1-0-2, taxi via Índia, ponto de espera 1-0, uma ponto de espera 1895, DAC 3219. O gol 1-1-9, coordena aqui de solo, assim que hoje virar o pode via Índia, no seu push, portar. Gente, após a aeronave, é o curso 10, a gente desvia já pro táxi do gol 1-1-9. Falou muito, boa tarde, gol 1-8-6-9. 8-6-9, boa tarde, Alfa Juliette, portão 6-12. Alfa Juliette, portão 6-12, obrigado, boa tarde. muito alto a aeronave na final, não dá pra identificar sempre daqui por causa do sol, senhor. Sim, continua, mantém o setor, informa a aeronave retaguarda 10 com Airbus, aproximando a final da 1-0, ok? Mantém o setor agora. Deixa na 6210, aciona em identificação, voe direto Duna, desça para 2000 com ajuste no 012. Direto Duna, desça para 2000, livre das restrições, confirma. Duna, livre das restrições. Direto Duna, livre das restrições, desça para 2000, deixa na 6210. 2000. 012, muito obrigado. Autorizado para seguir a retaguarda do mesmo, reporta livrando o eixo final da 1-0. Boa noite, eu tenho 3217, quanto espera da 1-0 para... 3217 visual com tráfego na companhia na CUT. Positivo, eu tenho 3217. Após o mesmo, a linha mantém a 1-0. Após a aeronave final, a linha mantém a 1-0, eu tenho 3217. Azul 2798, tá, Juliette. Sim, que o Gol 04 inicial táxi, tá autorizado, Juliette, portão 01, no Azul 2798. Tem algum Gol? Após 01. Até o Juliette ser autorizado a aproximação da pista curta final do 1-7, reporta quando lá, baixar o travado. Autorizado para final do 1-7, já está baixado e travado, quando era a final? São 3628, são 48, livre direito, chama a solinha no 2118. 2118, obrigado. 3,50, galhão. Autorizado táxi via Índia, ponte pera do 02, 895, que negão no 012, com o número menor. Livre táxi, 2895, 32, com o número menor. 1-7, vento 160 graus, 06. Rodolfo, 3628, Libro. 3628, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, obrigado. O 1169, ponto espera da 10, pronto. O 1169, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, não espera. Cidade NET, Sierra, solo controlador 51, no táxi até o pote 4, no corte de frequência, boa tarde. 3217, decolado 49, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, tá, 3217, boa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3217, passando 1800. 3217, contato radar, suba para o nível 300, autorizado Leda. Para o 300, está presente prova de Leda, TAM 3217. Autorizado, busca o contato, parceria 2232. 90, sua identificação, chegada à mar e desça para o nível 050. Autorizado, direto TAP, número 2 na aproximação. Opa, muito obrigado, vai TAP. Senai 62, uma hora está autorizado o final do ILS, informe estabilizado. Autorizado o final do ILS, chamada estabilizada, Oxanea 62, anoviado. O TAM 3217 solicita prova de módulo quando possível. Aguarde, TAM 3217. Decolado 55, chama controle nenhum no 19, correção 120, decimal 8, bom voo. 08, no 69, obrigado. Controle Salvador, gol 1169, boa tarde. Cidade Gol 1169, contato radar, sobre o nível 360, autorizado Leda. 360 Leda, 1169. Entendido, 1-0 no BOB, autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02-895, que ninguém 1-0 no 2, passarei 2-2-3-2. 3232, livre e alinhado e colapso no 0.160 grau 059. Livre e alinhado e colapso, pode colar de 1.2 da saída inferior é 3.000, ok? Tem que se coordenar com o controle após a sua decolagem, aguarde por isso, ok? Passarei 2232, decolado 2000, fale informação, controle solicitou que o senhor solicite a ele a restrição de 2000 ou 3000, ok? Afirmativo, 2000, vai restrir. Bom voo. Para o curso localizador, visual com a 1-0, Sanar 62, 1-0. É 290, está passando a duna, completa final, gemetor de Salvador, 118.95. 295, boa tarde. Estabilizado. Controle Salvador, passeio 2232, boa tarde, na saída da água. Passeio 2232, contato o radar, suba sem restrições para o 080. Passeio 2232, você tem nível, só 3 mil pés para evitar a conquista, se possível. Passeio 2232, confirme seu destino? Valência. Autorizado manter a restrição da saída Arbor 2232. Manter 3000, 2232 graus. Após o ETAP, o Tanta 390 está autorizado no segmento? Autorizado, está presente, a descida para 2000 pés, são 3190, informe na final do ILS e o ajuste na 012. 012 vai reportar na final do ILS, o Tanta 3190. autorizador passageiro 2232, quando possível, por de Valença. Autorizado da presente, direto Valença, passageiro 2232, e confirma o seu estimado pouso. Já nós, 2232, estimando pouso 20 ou no meio. 20 ou no meio. Puxando a 6210, solo 04, livrando a direita, chama solo em 121, decimal 1. Morou 211, 6210. Solo, boa tarde, Oxalé 6210, livrou na resposta. 210, boa tarde, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 6210. Salvador, 3190, 6 milhas agora do Índia. 190, livre pouso no 0, vento 1, 50 graus, 059. Livre pouso, pistão no 0, 3190. Controlador, passageiro 2232, passageiro visual para cancelamento. 2232, plano modificado 220B, mantenha a constante visual agora de voo, só vai descer? Vai manter 3 mil pés, vai descer mais à frente, está na proa de Valência agora. Aqui passageiro 2232, informe livrando a CTR. Informe livrando 2232. Romeu Juliette para o 04. Sétimo. Passarei do 2232, apresente a frequência livre 123.45 para coordenação com os tráfegos locais. Tenha um bom voo. Alô Salvador, é o TAM 3190. 390 Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. Cidade Gol 1166, acione identificação, chegada mar e desça para o nível 050. Controle Salvador de Papapá e Papapá Serra. É que Papapá Serra, prossiga. Já, Cidade Oeste, se passa no momento 185 para 170, com a proa de mar. Papapá Serra, acione identificação, vou ir na proa de Itape para chegada mar, e isso para o nível 060. Proa de Itape, chegada mar, descendo para o 0620, é Papapá Serra. Tráfego Gol 1869, tem sua informação aqui. E aí, Timento, Zé Sereno, autorização para Brasília, ou a saída prevista? Tem sim, Brasília 360, está autorizado. Gol 1869, Abesulo no 7, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, Elephant, controle 120.8, sino 5412. Nome autorizado, 360, posilou no 7, pista no 0, curva direita, dado boa elétrica, 208-5492, com 1869. Correto, ponto push, gol no 869. Bora, peraí. Olimpo 03. Visual 105, o nível. Tá autorizado pro Galeão, decola a pista no 0, curva direita. Curva direita, direto à radial 270, controle 20.8, cena 2640. Vai até a porta, confirma o POB autonomia? Quando pronto. Livre assinar, posso no táxi, 03. Só, episódio 3. Coordenação e confirmação da saída com controle, como o plano é visual, inicialmente decola a pista no zero, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé, da frota da barra, aguardando coordenação junto ao controle para acender, ok? 1166, autorizar o final do procedimento, desça para 2000, o ajuste padrão, no 013, informe estabilizado. 2013, informarei estabilizado no Hatcher, voo 1166. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, controle. Lima, Lima, Fox, controle, Salvador. Azul 279, boa noite, Recife 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Pucas, Amo, Caju, via ângulo 1-7. 5420, transponder, controle 1-10-0, décima 8. Lima, Lima, Fox, controle Salvador. Sete noite, planejamento correto, repassando pronto para o posicionamento. Lima, Lima, Fox, controle Salvador. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, controle Salvador. Escuta, Lima, Lima, Fox. Fox está cruzando agora 12 mil pés. 120 para 190, Lima, Lima, Fox. Sete, Lima, Lima, Fox. Não foi instruído chamar o controle pelo centro? Sete, a sua vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 070, Lima, Lima, Fox. Isso e manter o nível de voo 090. Pisa 070, descendo para o 090, Lima, Lima, Fox. Voo no 645, tem condição de manter indicada? A pista está mantendo, 645. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, informa o tráfego, posição de 11 horas e 29 milhas com rumo sudoeste, cruzando 80 e descida para 4000, um Boeing 737-300. Sim, ainda não está no segundo. Quando o 945 voe duna da presente, desça para 2.000 pés e está autorizado ao final do ILS, informe estabilizado. Duna 2.000, vai reportar estabilizado, 645. Oxana 6143, a plena identificação, chegada BOMF, desça para o nível de voo 070. 070 na BOMF, 6170. Receptando o gol 1166. Gol 1166, completa sinal, estimetou em Salvador, 11895. 1895? Sim, bom. Obrigado. Uma foto da condição de Joás, a cidade de... A prova rotatória, qual é a lenda presente? A primeira aeronave? O Lima Lima Fox. Autorizado, Lima Lima Fox, plano modificado 225, voe na prova da rotatória, desça para 1.506 com ajuste padrão no 093. Sim, para 1.500 na prova da rotatória, Lima Lima Fox. As duas filhas de TAP mantendo 0620 é Copa Serra. Copa Serra é o número 3 na aproximação. Voe comprou a 040 sua decoração e desça para 3.000 pés com ajuste padrão. Pula 040, descendo para 3.000 pés com ajuste padrão, é com a passeia. Boa noite, Ocean Air 6200, 110 informação ISC, será que teria nossa autorização para o Galeão Rio de Janeiro? 340. Afirmo, 6201, porém eu tenho pré-autorizado o 360, senhor, copia a marca de coordenação. Copio, copio o 360. Galeão 360 autorizado, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, via Bernovember 857, até Monsul. 5411, transponder, controle 120, decimal 8. 360 autorizado, decola da 10 com curva direita, da Euleda, Irumi, Open November 857, até Moço, 5411208 ao controle. Correto, para o funcionamento. Chamaré. Copa Serra para o localizador, curva direita na proa 060, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 060 a proa, descendo para 2.000, informará estabilizado o Hélio Copa Serra. Com 169 para o táxi, com 181 a bordo. São 3h30 alternando Campinas. Afirmando 0330 autonomia? Sim, senhor. 3h30, 181 a bordo, Campinas, alternativo. 1869 via Pati Indy, ponto de espera, torre 1, 18.95, hoje agora 1013, um bom voo. 1013, padrão. Ponto de espera, 1896, tenha uma boa noite e um bom final de semana, senhorita. Só 1-1-0. 1-1-0, tem com a patria. 1-2-1, deixa eu falar. 1-1-1, tem aí. Alugou 1-1-1-6, vibrando na sua escuta táxi. 1-1-1-6, muito boa noite. Bem-vindo a Salvador Taxi via Alfa e Chaminhões da Juliette. Obrigado, Alfa, reportaria. Ativou o 1-1-6, né? redução de velocidade para evitar espera na rotatória. Autorizado. Alfa Juliette, portão 09, pátio principal. Alfa Juliette 09, pátio principal. Papacerra está batendo. O Papacerra, estou recebendo o Sona Pro 080. Agrada, Papacerra. E boa noite, Gol 645, final da 0. Gol 645, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 5 nós. E pouso no 0, 645. A Fox chama a torre Salvador 118 decimal 95. Maremos, graças, boa noite. Boa noite, é o papá, Lima Lima Fox, visual com 97. Lima Lima Fox, prossegue final no 7, quem negar no 0 no 3, aponte sinal de 3 milhas. Boa tarde, sinal de 3 milhas, Lima Fox. Torre, uma boa noite, com 869. Visual com tráfego na final, ponte espera no 0 pronto. Gente, a voz do pouso aeronave na curtíssima, autorizado ali e manter pistão no zero. Voz aeronave na curtíssima ali e mantém 1 no zero, voo 18 menor. Papacerra, só está 2 milhas à esquerda do localizador, tem condições de aproximar? Afirmo, estamos prosseguindo. Salvador, Lima Lima Fox 3 milhas, baixado, comprei embaixado e checado. Lima Lima Fox 7, aguarde eixo livre para pouso. Guardando Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 5 nós. Livre pouso no 7, Lima Lima Fox. 5 e tomou pouso. Graça, boa noite, vai com a Terra. Sou Salvador, boa noite, vai com a Terra. Copa Terra, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sente a possibilidade de circular pela direita para pouso 97? Afirmativo, da presente está autorizado fazer, realizar a base pela direita em corte final da 97. Quem negar no 013. Ajuste padrão, informará na final da 97, vai com a Terra. Bruno 645 no solo às 33, direita, Bruno 1 no solo. 2, Bruno 1 no solo, 645. Solo, Bruno 645, livrou. Bruno 645, boa noite, táxi de Alves, também está Juliette. Boa noite, Alfa, chamo Raptor Juliette, ou 645. Autorizado aqui lá de 08, 99, 10, obrigado. Abababá, Lima, Lima, Fox, no solo 33, com o fim do pátio. Gente, autorizado, ingresso no pátio 5, frequência livre estacionada. Foto 3, autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés, o ajuste 1093, tome no localizador. Passe para a final, Dono 7, baixada travada, é com Papa Serra. Boa, Papa Serra, autorizado por Cristal Dono 7, vento 150 graus, 5 nós. Papa Serra. Direito via Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, com ajuste 10, 13, bom voo. Direto ali, fogo no 8, menor. Bom, 1645, autorizado. Juliette, Raizão Alfa, Juliette, portão 102. Alfa, Juliette, portão 2, 645. Felipe 03, autorizado o cruzamento, mantenha na Delta. Muito boa noite, Otan 3629, está ciente da informação, isso que pronto, cópia.